Focalizado num sistema, virou escravo da mídia. Caindo no mesmo erro, indo na lábia da política. Só não quero que ninguém seja feito de bobo. Que o povo tenha valor, não seja só pelos seus votos. Políticos que votam e prometem como um homem, mas quando é pra cumprir, deixa o povo na mão e some. Caráter bem formado, é disso que o Brasil precisa. De um alguém que se preocupa em ajudar as famílias. Uma aparência bela, perfeita em seus 4 anos. Na frente é uma coisa e outra embaixo dos panos. Será que a corrupção um dia vai parar? Será que no palanque existe vergonha na cara? Movimento hip hop, o Brasil é nossa casa. Nós nos valorizamos, os seus roubos não nos cala. Só na sonegação, nos roubos, nas chacinas. Tudo na pilantragem, mas aí Deus abomina. Bom é conseguir com esforço e trabalho digno do que roubar daqueles que não tem nem pros seus filhos. Nossa realidade é reta, perfeita, sem treta. Conseguimos com sua peneira, alma pro capeta. De que vale chegar no topo sem nenhum esforço, sem luta, sem sua, comprando os votos do povo. De que vale seu dinheiro, sua casa, seu bom carro, sabendo que isso não é fruto do seu trabalho. Vejo que a vila conseguiu sem pilantragem. Talvez é coisa pouca, mas vale a dignidade. Parque das Nações, PN o morro. Raciocínio central não nasceu em berço de ouro. Jesus é nossa força e se fosse o presidente, garanto que ia ajudar toda essa gente. Diferente de homens que se julgam ser falhos, não faz nenhum esforço e pensa que o povo é otário. Contas a ele, todos vamos pagar. Ao todo poderoso, sua justiça não se compra. Seu desvio de verba não garante só seu terno, mas também carimba seu passaporte para o inferno. Políticos, homens que têm dinheiro. Políticos, mas que trocam seu respeito. Políticos, que 4 em 4 anos é novo. Políticos, pela ganância vão ao fogo. Políticos, agora vale sua palavra. Políticos, mas pra Deus seu tudo é nada. Políticos, suas riquezas não se calam. Políticos, ei, ei, ei, Deus não falha. Não falha. Raciocínio central, a FAO. Produtos importados, caros, banheiras de luxo. Água cristalina não limpa seu caráter imundo. Promove guerras em benefícios a você. E a gente mata e morre sem motivo saber. Eu e você estamos a perecer sem perceber. O quê? Que por falta de conhecimento os olhos não veem, a violência aumenta. A informação sem essência. Seres humanos são produtos, frutos da decadência. Músicas vazias, programas vazios. Não preenche seu vazio, nem mata a seca do cio. E por isso escolarinho comando o Brasil. E as crianças são peritas em atirar de fuzil. Acredita em Deus, Yeshua é o caminho meu. Faço mudança com o dom que me deu. Ideologicamente te preparo pra guerra, discipulando soldados, politizando ideias com palavras sinceras. Porque nosso sangue é derramado a todo instante. E o pior que é por motivos insignificantes. O boy humilha, mano. Infelizmente guardamos nossos rancores. Vem à tona quando de novo tentamos fatos ruins. Consequência fica gravado na memória que não vira trauma, vira violência. Tipo, quem trabalhava pra valer virou cachaceiro. Tipo, quem trabalhava pra valer foi quem causou seu enterro. País desgovernado por políticos que tem o mandato cassado. Depois volta a assumir seus cargos descarados. Não respeita o povo, pela ganância vão ao fogo. Passam por cima de todos, burguesia tola. E Yeshua vê pelos pobres, eis aqui nossa força. Apenas estamos desunidos, mas passa força de vontade pra manter os princípios. Pra baixar os homicídios, latrocínios, reduzir o nível de lágrima de ente queridos. Estamos próximo ao crime, mas longe da Babilônia de políticos cínicos malditos. Políticos, homens que têm dinheiro. Políticos, mas que trocam seu respeito. Políticos, que 4 em 4 anos é novo. Políticos, pela ganância vão ao fogo. Políticos, agora vale sua palavra. Políticos, mas pra Deus seu tudo é nada. Políticos, suas riquezas não se calam. Políticos, ei, ei, ei, Deus não falha.